faz. Não me pergunte o que é que eu quero da vida. O que é que eu quero da vida? Eu tenho sede demais. A vida foi nessa loucura e o momento é decisivo, mas agora estou confuso demais. Não me pergunte o que é que eu quero da vida. O que é que eu quero da vida? Eu tenho sede demais. Deixa eu só te dizer o quanto eu quero ver você. Deixa eu só te dizer o quanto eu quero ver você. Deixa eu só te dizer o quanto eu quero ver todos vocês. Deixa eu só te dizer o quanto eu quero ver você.